pode imaginar que um dia a gente vai fazer uma luta só com os psicodélicos e teria resolvido o problema, né, os problemas da nossa sociedade, da nossa cultura. E aí, parece que eu estou incumbida de chamar os outros participantes da mesa, que é o Rodrigo Matei, um deles representante da frente de estadual de drogas e direitos humanos. O Fernando Bezerra. Essa pessoa maravilhosa, capaz de unir tanta gente massa num lugar só. E o Renato Cinco, que é sociólogo, vereador, que está a caminho. Só falar pra ti, né? Bom, eu estou na função de mediadora, também não quero nada de psicodélico, assim, que não seja pela experiência. Então eu vou só falar uns palavrinhos rapidinhos e vou passar para eles. Queria agradecer a presença de todos vocês. A gente fez um outro evento bem menor, bem mais improvisado do que esse no começo do ano, né? E foi muito bom. Eu achei que tinha sido uma catarse única coletiva e, sabe, saiu toda romantizando o espaço. E agora eu vi que não, agora que eu cheguei aqui, vi que o espaço aqui é muito semelhante àquele e que está rolando uma interação muito gostosa e uma troca muito bacana de experiência. A galera está bem na troca sincera de conhecimento e experiência. Eu vi que é o debate e as pessoas que se aproximam dele que possibilitam esse espaço tão gostoso assim. Então, obrigada. Obrigado, Tamires. Foi importante também no último movimento antiproibicionista. Ela foi uma das pessoas que inspirou o que a gente fez da ala psicodélica para debater justamente a legalização não só da maconha, mas também dos psicodélicos, na última marcha da maconha. E eu vou falar em técnico. Acho que é mais fácil, eu consigo olhar para o técnico. Bem, essa apresentação que eu preparei, essa vez então, vai discutir política de drogas sobre psicodélicos. Então, pode passar, é isso. Tudo bem, então, assim, só para dar um panorama para vocês, eu já falei um pouco sobre isso, já foi dito na outra mesa, que os psicodélicos, eles têm um uso que é milenar. Então, a gente tem mais de 10 mil anos que os psicodélicos são usados, no mínimo. É evidente que algumas pesquisas mostram que é muito mais, muito mais. Tá. Então, só para dar um exemplo de que forma esse uso tradicional ocorria e o que, que aconteceu para os psicodélicos serem proibidos. Essa é a primeira questão que eu vou colocar. Tá. Então, por exemplo, aqui a gente tem umas fotos lindas de uma trepadeira, que é a colmeia violácea, que tem, como eu já falei antes, a semente que tem a vida de ácido cervo. A planta é proibida, é permitida no Brasil, e a extração com LSA proibida. Então, essa planta tinha um uso tradicional pelos povos mazatecas, chinotecas, entre outros, nas Américas Centrais e início da América do Norte. Então, depois da conquista do México em 1521, uma série de cronistas espanhóis do século XVI e XVII, fazendo referência às práticas religiosas dos aztecas e de outros grupos indígenas, escreve um uso ritual com as sementes enteogênicas, chamadas oloriúcui, coisas redondas, né, pelo termo. Afirma-se que a semente precedia de uma planta chamada Quaxiui, ou Quatoxoui, planta serpente ou serpente verde. Bem, essas sementes eram usadas não só por xamães ou pelas pessoas que faziam essa mediação entre o mundo espiritual e o mundo físico, mas também por pessoas enfermas. Então, como eles iam fazer esse uso, como era feito? O enfermo e o xamã se isolavam da sociedade, naquela sociedade originária, e ambos utilizavam as sementes que contêm LSA. Desse modo, o que o xamã fazia, pelo menos o que ele relatava, o que ele fazia, é considera o seguinte: entrar em contato com essa realidade não ordinária, uma realidade espiritual, e por meio dessa realidade ele subiria a pontes, que a gente pode entender metaforicamente ou literalmente, depende do nosso paradigma, e ele trazia respostas diagnósticas para aquela enfermidade. Então ele descobria esse plano, esse diagnóstico, e ele trazia para o enfermo. Então era uma pessoa extremamente respeitada naquela sociedade por conta desse uso. Não só fazendo um diagnóstico, mas um prognóstico. E em casos que eram doenças incuráveis, o xamã também tinha uma função de fazer essa passagem para que o doente aceitasse a que aquela enfermidade não possui uma cura. Então ele tinha um papel muito importante. Às vezes também havia uns coletivos, não só os nesse sentido medicinais, por assim dizer. Então, o Oloniúco era consumido em quantidade, muitas vezes não especificada. Já há relatos que o xamã simplesmente pegava na mão e essa era a quantidade de uso que era feita. Outros lugares colocam que havia um uso com sementes de 13 sementes, ou 26, eram números pares ou ímpares, dependia se a semente era uma feminina ou masculina. No caso da Zaycomia Venezia, seria uma semente masculina. E no Oloniúco, feminina. Bem, só para dar um exemplo de que forma era feito esse uso. Tipo assim. Bem, só que a nossa sociedade não valida bem com isso. Em primeiro lugar, quando você tem essa invasão, essa colonização dos povos europeus nas Américas, eu já falei que eles vão tratar isso como o demônio propriamente dito. E vão afastar essas plantas da farmacopeia tradicional que vai ser constituída tipicamente pelo álcool, uma substância bem vista, ou substâncias estimulantes, o café, o tabaco, que também tem uma disputa grande para ver se vai ser ou não bem aceito, mas acaba sendo aceito. E esse processo ele não para ali, né? Naquele primeiro estigma que é criado sobre essas substâncias, o modo de intervir sobre esse consumo foi também um modo de controlar, de dominar essa sociedade, na medida que esse consumo não era um consumo separado de outras atividades da vida. A gente tem esse entendimento que cada coisa acontece no seu quadrado, né? Mundo do trabalho, mundo da religião, mundo do sexo, mundo do celular. Então a gente separa muitas vezes nesse modelo cartesiano, mas isso não era não se constituía dessa forma nas sociedades originárias. Então esse uso era um uso extremamente relevante e que foi, portanto, caçado com esse desafio, também se questionava toda a sociedade tradicional. Em 1961, a gente está já pulando muito, muito, muito tempo, né? A gente continua a ter esse estigma, em primeiro lugar, porque foi tão grande o afastamento que foi feito dessas substâncias, tão relacionada com o diabo, com uma perspectiva moral negativa, que muitos pesquisadores, cronistas, etc., chegaram a supor que uma série de psicodélicos não existiam, que era fantasia, que isso não existia, essas plantas aí é tudo mentira. Porque de tal modo que isso foi retirado da linguagem, retirado da existência. Isso, quando retorna essas pesquisas, do ponto de vista da saúde ou da pesquisa antropológica, a gente vai ter a etnobotânica surgindo lá no final do século XIX, com o tempo, novamente, a questão dos psicodélicos torna-se relevante a nível social. E aí a gente vai ver por que ela se torna relevante e por que ela acaba sendo proibida. Tá? Em 1961, a gente tem a Convenção Única sobre Entorpecentes. Essa convenção é uma convenção da ONU que foi responsável por internacionalizar o proibicionismo enquanto modelo de gestão de corpos, enquanto modelo de gestão política, de segurança. Claro que o proibicionismo já havia se constituído desde o início do século XX. A gente vai ver uma série de leis que vão se estabelecendo, e esse é um marco a nível internacional, porque essa convenção foi assinada por cada vez mais países do Brasil, entre eles. Só que os psicodélicos não estavam inclusos nessa convenção de 61. Eles vão ser inclusos posteriormente. A primeira proibição do LSD, por exemplo, nos Estados Unidos, ela data de 1966. E a Convenção Internacional que vai tratar desse assunto é de 1972. A Convenção sobre Drogas Psicotrópicas em Gênebra. Aceitação Internacional do Proibicionismo, a emenda da Convenção Única sobre Entorpecentes. E aí vai colocar os psicodélicos na lista 1. Substâncias que têm uso proscrito que não tem nenhuma finalidade terapêutica ou medicamentosa. Então esse é o primeiro entendimento e é muito interessante quando a gente começa a comparar. Porque, por exemplo, os opiáceos, os estimulantes sintéticos não estão nessa lista, ao contrário. Então, então o opiáceo sintético pode, né? Psicodélico não. Então a gente vê claramente que não é uma questão de risco, não é uma questão do risco específico, nem para a saúde individual, nem para a saúde coletiva. Então qual é a questão? Qual é a questão que vai fazer, já que não é um risco? A gente já viu aquela tabela lá do Dante, né? Isso é uma coisa muito evidente. Mas qual é a questão? Uma das motivações, hoje muito se discutiu sobre isso, e muita gente pensou o seguinte: bem, foram os hippies, na contracultura da década de 60, que abusou das drogas psicodélicas. Ah, então eles abusaram dos psicodélicos e, por consequência, o bondoso Estado, né, que viria proteger as pessoas, proibiu os psicodélicos. É evidente que não é isso que aconteceu. Assim como no caso da maconha, assim como no caso da cocaína, houve motivações políticas para isso. Se a maconha visou controlar socialmente um grupo social, um grupo étnico, a cocaína livre, né? Então se controla mexicanos, se controla os negros, se controla as populações marginalizadas, o psicodélico também teve uma finalidade de controle muito evidente, que foi o controle da contracultura. Em primeiro lugar, a proibição dos psicodélicos é um modo de aprisionar aqueles sujeitos que desafiam o status quo. Aprisionar aqueles sujeitos, ou pelo menos estabelecer um risco de aprisionamento. Então eu vou controlar também com medo mesmo. Então isso é muito evidente, né, quando acontece, mas é curioso que mesmo pesquisadores críticos não observam isso e ficam na repetição: não, foi porque os hippies abusaram dos psicodélicos, etc. Não estou falando que não houve abuso, estou falando que é evidente que não foi esse o motivo. Eu trago muito bem o Thiago Rodrigues, que é um autor que faz muito essa discussão da UF, né, fantástico, que ele fala. E aí, essa política ela vai se alastrar, de modo geral, ela vai se alastrar com a ausência de conhecimento da maioria dos países. Eles vão aceitar esses acordos que são capitaneados, ou tem como à frente os Estados Unidos. Então, é basicamente isso que acontece. Isso continua acontecendo hoje, sistematicamente. Sistematicamente, o Brasil segue convenções que são assinadas pelos Estados Unidos na política de drogas. A gente pode lembrar, eu vou falar sobre isso, por exemplo, a proibição no ano passado, não sei se vocês lembram, da planta sálvia divinorum, que não é aquela sálvia do tempero, que é a sálvia oficiais. Então, a sálvia divinorum, que é um psicodélico, né, que tem o uso pelos povos mazatecas, nesse caso é o uso de mascar as plantas, ela tem um princípio ativo que é a salvinorina A, e foi proibida. Aí você pergunta: tá, mas quais são os dados que a gente tem no Brasil para justificar essa proibição? Bem, a gente pode olhar quais são os dados oficiais. Em primeiro lugar, qual é o número de usuários de sálvia divinorum no Brasil? Bem, o governo não sabe. Quais são os riscos da sálvia divinorum para a saúde dos seus consumidores? Bem, a academia não sabe. Eu imagino que o governo também não saiba. Agora, então, o que justifica essa proibição? Talvez a Miley Cyrus, quando apareceu fumando num bong, falou que não era maconha, que era sálvia divinorum, causou uma grande comoção. Talvez sejam realmente atitudes tomadas por caricaturas, né? E, de certo modo, essas caricaturas apenas estão baseadas num modelo de repetição, que é esse modelo de repetição que a gente tem. Vamos controlar as pessoas, vamos criminalizá-las, vamos lotar as nossas cadeias. Talvez isso funcione nos Estados Unidos, onde as cadeias são, em grande medida, privadas, pertencem a grupos empresariais. Então, justifica-se, tem mais pessoas na cadeia, já que você vai conseguir mais lucro. Talvez seja essa lógica. Agora, certamente não é uma lógica da saúde, é muito menos uma lógica para a proteção dessas pessoas. Então, agora, lembrando o caso, o modelo que tem entrado em vigência, o caso, por exemplo, da República Tcheca, é um caso recente. A República Tcheca despenalizou o porte do consumo de drogas e, por exemplo, ela estabeleceu quantidades mínimas para diferenciar o consumidor do comerciante, do traficante, né? E aí ela estabeleceu, por exemplo, que cada pessoa pode portar consigo até 40 cogumelos com psilocibina, inclusive estabelecendo autocultivo. Ela estabeleceu que cada pessoa pode portar até 5 blocos para papéis contendo dietilamida de ácido lisérgico, independente dos microgramas que contém esses papéis. Ela fala ainda que se você for pego com quantidades menores do que essa, você pode até pagar uma multa, mas você não vai ter ficha criminal. Além disso, você pode ter em casa até 5 plantas com dimetiltriptamina, ou 5-metox-DMT, e até 5 cactos contendo mescalina, ou plantas. Então, é um novo modelo. Portugal também é outro país que tem adotado esse modelo de estabelecer um número específico de porte, né, de plantas que você pode ter. Certamente, quando a gente pensa em autocultivo, isso é uma coisa muito boa. No Brasil, hoje, isso é discutido, um porte para maconha, principalmente, né? Até no PLC 37, que está em tramitação no Senado, que é um projeto que visa rever a atual lei 11.343, que é a Lei de Drogas no Brasil, de 2006. E uma das coisas que entrou, a revelia do deputado federal que trouxe esse projeto de lei, que era um projeto de lei absolutamente proibicionista, foi o deputado Osmar Trevas, chamado também de Osmar Trevas. Ele acabou no debate político entrando essas pautas que ainda estão em discussão no meio proibicionista. Assim, ainda é uma coisa que os proibicionistas se perguntam se vai melhorar ou não o encarceramento em massa por conta da política de drogas brasileira, que é realmente muito ruim. A política holandesa, ela não aceitou a maioria dos marcos legais que estavam presentes na Convenção de Entorpecente e vieram a partir daí. Portanto, ela, desde o princípio, ela regulamentou o chamado de comércio de substâncias psicoativas leves, entre elas não só a maconha, que a gente conhece, né? Os bauchamos holandeses, que você pode comprar uma quantidade de maconha e fumar em locais específicos, ok? Mas também os cogumelos com psilocibina. Então, até pouco tempo, você poderia comprar cogumelos com psilocibina na Holanda. Só que a Holanda está, no momento, há um tempo atrás, que foi muito forte, uma disputa da direita política com a esquerda de forma muito proeminente. Assim, as forças conservadoras ganharam terreno na Holanda e começaram a questionar essas políticas holandesas. Não foi porque teve algum problema de saúde pública significativo, ao contrário, a política holandesa é uma política até bem sucedida, em termos comparativos da Europa. Não é uma panaceia. Não é talvez os melhores resultados comparados comparativamente, mas é uma política avançada. Só que aí o que aconteceu? Eles falaram: bem, vocês não podem mais vender cogumelos com psilocibina. No entanto, esses cogumelos que não poderiam ser vendidos seriam os cogumelos, inicialmente cogumelos secos. Então, as coffee shops arrumaram formas, né, de vender, tipo, o pessoal do cogumelo mágico poderia falar melhor, formas de continuar vendendo partes do cogumelo que seriam, teriam uma psilocibina. Então, atualmente, esse é o status na Holanda. No Brasil, houve uma discussão muito grande, porque lá na década de 30 do século 20, a gente vai ter uma figura importantíssima, que eu vou aqui me alongar, talvez tenha pessoas que pudessem falar bem melhor que eu sobre esse assunto, que foi o mestre Irineu. O mestre Irineu, ele vai estar relacionado também a todo o costume indígena do consumo da ayahuasca. A ayahuasca, novamente, retomando, a gente às vezes conhece como daime, do santo daime, como vegetal, da união do vegetal. Então a gente conhece com alguns nomes diferentes, mas é a mesma coisa, entre aspas, né? Que contém essa mistura em termos de princípio ativo da dimetiltriptamina, que não é ativa por via oral. Então, se você tomar uma planta que tenha dimetiltriptamina por via oral, você não vai ser ativo, porque a monomonoxidase destrói, essas enzimas destroem o DMT. Mas, aí, usando junto com uma planta que tem inibidores de monomonoxidase, é uma descoberta inacreditável, né? Como é que se descobriu isso? É uma questão que eu não estou apto a explicar, essa mistura, mas foi descoberta. E aí você tem, então, um uso tradicional indígena da ayahuasca, que é um uso absolutamente incrível, que passa toda a região amazônica e até é realmente um uso bem difundido nas Américas, junto com outras também plantas, seriam plantas consideradas sagradas por esses povos. No Brasil, então, a gente tem o mestre Ineu, que é o seringueiro, que ele vai começar a fazer esse uso de forma religiosa. E esse uso, ele era super respeitado, né, pelas tradições, pela sua religião, pela sua força espiritual. E ele vai constituindo, né, junto com uma série de outros mestres que vão aparecendo, o que vai ser constituído como uma religião brasileira, ayahuasqueira. Então, a ayahuasca hoje está no processo de ser considerada mesmo um bem imaterial no Brasil, assim, um material, né? Mas é um bem patrimônio. Obrigado, Felipe. Então, assim, para vocês terem só a noção da importância, não só desse conjunto de plantas, dessa bebida, mas igualmente desse uso religioso. Tá bem, aqui uma fala sobre o ayahuasca, do Schultz, Hoffman e Rausch. No clássico livro, Plantas Deliciosas, entra mesmo sobre os vários plantas alucinógenos, brindam com as seguintes palavras. Na América do Sul, a ayahuasca revela o mundo real, e mostra que a vida diária é uma ilusão. A ayahuasca significa enredadeira da alma, em língua nativa, aludindo a uma experiência frequente após a ingestão. Diz-se que a alma se separa do corpo e se comunica com os antecessores e com as forças do mundo espiritual. Beber capi, ayahuasca, torna possível o retorno ao ventre materno, a fonte e a origem de todas as coisas. Então, para só vocês terem a dimensão da importância desse uso religioso, desse uso espiritual. Que é, sem dúvida, um uso redutor de danos, um uso protetor e importante. Bem, enquanto isso, enquanto ocorriam aquelas tentativas de proibição, toda essa briga, se proibiriam ou não os psicodélicos, a gente tinha assim, uma série de desenvolvimento de pesquisas. Nesse momento, a década de 50 era marcada por uma série de pesquisas sobre psicodélicos e saúde, a década de 60 também. E uma das pessoas, duas pessoas importantes, aí a gente pode lembrar do Timothy Leary, que já falamos bastante dele, né, então vamos lá. E o Walter Penck, que era um psiquiatra e teólogo, e ele desenvolve uma pesquisa na Universidade de Boston, mas ele foi orientado pelo próprio Leary, que foi o Woody Friday Experiment, foi chamado de experimento da Sexta-feira Santa também, em 1962. Ele deu psilocibina para estudantes de teologia, e ele comparou a partir de um score, de um teste que ele criou, né, mapeamento, ele mapeou se a psilocibina naquele contexto produziria experiências místicas mais do que o uso de um placebo. Né? Então ele trabalhou com o grupo controle e com o grupo experimental. O resultado, obviamente, foi que o uso de psilocibina produziu experiências místicas de forma muito mais proeminente do que as pessoas que usaram placebo. Tá? Então uma das pessoas teria, assim, uma certa problemática, teria corrido para a janela e gritado: Deus está em toda parte, a glória. Então ele deu 30 miligramas de psilocibina. Além disso, é interessante observar nessa época, porque o Timothy Leary trabalhava com diagnóstico interpessoal da personalidade. Então ele exigiu do Beck que os pesquisadores também tomassem uma dose menor de psilocibina. Ele entendia que isso não poderia ser uma coisa apenas do pesquisado. Era necessário que também o pesquisador passasse por aquela experiência de modo a permitir um melhor entendimento, uma compreensão daquela experiência. Bem, a política dos poderes no Brasil, finalmente, o Brasil assina os acordos internacionais. Recentemente, faltou o número da resolução, a gente tem a proibição da selva de Vinoro, que é bastante, na minha opinião, bastante grave o que aconteceu. O Brasil foi pressionado pela Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, a GIF, e assim como pela Polícia Federal, o governo teve sob essa pressão a Anvisa, e a Anvisa, a partir dessa pressão, proibiu não só os extratos de salvia de vinório, que são salvia de vinório potencializadas para o uso fumado, que é uma invenção ocidental, mas proibiu também a existência da planta salvia de vinório, que tem um uso que é absolutamente, nenhuma pesquisa indica um risco. Ao contrário, é um uso tradicional, é um uso que não provoca experiências psicodélicas realmente marcantes, mas por que se proibiu? Assim, é exatamente a mesma coisa que eu retomo. Né? O Brasil, pelo menos, assim, eu não falaria o Estados Unidos. todo o Brasil, o país tem sido lesado pelo amarelo. Os Estados Unidos proibem, a gente proíbe também, aí tá tudo certo. Se eles chegarem aqui falando que é pra gente proibir a banana, a gente proíbe. É assim, é, então pega a patente, né? É por aí. E agora, no último ano, a gente teve proibição de 11 substâncias do grupo N-Bol. E mais a proibição de substâncias da metilona, que seria um adulterante ou substitutivo do MDMA do INSTA, tá? Então, proibiu essas substâncias do N-Bol, novamente, sem nenhuma pesquisa, sem nenhuma consideração, como a gente sabe que é feito. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o Brasil, ele tem proibido sistematicamente substâncias psicodélicas. Sistematicamente. Não há substâncias que têm sido mais proibidas do que os psicodélicos. Isso não tem absolutamente nenhuma base do ponto de vista científico. Esse é o fato. Nenhuma base do ponto de vista científico. Já pouco tempo atrás, diversos medidores de apetite foram regulamentados pelo governo, sendo que fazem muito mais mal do que muitas drogas psicodélicas foram proibidas, inclusive. Então assim, isso continua nessa questão. Eu acho que isso também tem muito a ver com a nossa Constituição. Que a Constituição de tudo aquilo que te tira da realidade, da pseudo-realidade, né, do seu estado normal, da sua normalidade, e deixa, não há a responder pelos seus atos. Eu não diria que os psicodélicos produzem esse estado, até porque aquilo que a gente estava falando antes, os psicodélicos não são alucinógenos. O usuário mantém tipicamente a consciência daquele consumo, ele não perde a consciência. Diferente do uso excessivo de álcool e diferente de alucinógenos tropanos. Então, qual seria por que a Constituição garantiria essa proibição e não garantiria a proibição do álcool? Então, assim, não é uma questão constitucional. Não é, assim, certamente. Eu acho que, falei de perguntas agora, sinceramente, acho que é melhor a gente deixar para o final, né? Tá. Então, assim, só para dar um exemplo, é muito curioso como é que a nossa política é. É engraçado porque a gente for chorar, a gente tem que rir, né? Por exemplo, a laranja. Um estudo recente mostrou que as laranjas contêm traços de dimetiltriptamina, DMT, a substância psicoativa da ayahuasca, que é proibida no Brasil. Isso significa que cada um de vocês, quando porta laranjas, é um criminoso. E se vocês vendem laranja, vocês estão caindo no artigo de tráfico de drogas, punido de 5 a 15 anos de prisão. Então, muito cuidado quando estiverem com laranja. Tem aquela situação, que a laranja tem o dedo inteiro, é tipo glucose oral, certo? Certo, muito bem. No entanto, o maracujá tem inibidores de monoaminoxidose. Então, teoricamente, uma grande quantidade sobre-humana, tá? De laranja com maracujá, produziria o efeito de uma substância psicodélica. Assim, eu estou trazendo isso para vocês verem um pouco bizarra a nossa política, como a gente está produzindo isso. Só para dar mais um exemplo, não dos psicodélicos. Pesquisas recentes mostraram que as notas de dinheiro contêm traço, a maioria, o número de cocaína. Né? Então a gente está. Tem que ter isso. Então a gente está tipicamente exportando substâncias ilícitas. Né? E isso é realmente uma situação muito complicada. A pesquisa psicodélica iniciou-se em ocidental em 1987, quando caracterizou a dopamina. Na década de 50, 60 deu um boom, eu considero um pouco muita gente. Então, já falei de Harvard, por isso de paralisação. Foram quase 40 anos de paralisação de pesquisas. Quase 40 anos. Assim, isso é realmente muito grave. Só que essas são de pequenas pesquisas que permaneceram na Suíça, por exemplo, pesquisas como a LSD foram permitidas. Ou algumas pesquisas embrionárias em um país ou outro, de modo geral, a gente teve 40 anos de atraso. Essas pesquisas começam novamente a acontecer em 1995, com o Rick Strassman, com o DMT e 60 sujeitos na Universidade do Novo México. Em 1986, é fundado, já falaram dele aqui, que é um órgão maravilhoso de pesquisa, que é o MAPS, que é o Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, é realmente um órgão de ponta, uma ONG, fundado em 86, então aqui pode passar. Então, aqui é uma sala de outro seguro, tá? De um monte de metileno de oxometanfetamina de êxtase. Então, uma pessoa que passou pela guerra, tem um transtorno de estresse pós-traumático, ele vai numa sala dessa fazer tratamento de psicoterapia. De que a pessoa vivenciava nessas experiências e que ela me relata, tá? Ela fala, com enteógenos, quebrei aquela minha percepção egoica do eu. E botei outra coisa completamente diferente. Isso mudou minha vida e minha própria maneira de lidar comigo. Que a incrível expansão da consciência que temos no momento que estamos sob efeito de enteógeno nos permite ver muitas coisas sem bloqueios e com clareza. Acho que tanto o efeito que eu vivi mais benéfico foi ver que estamos muito além disso. Muito além dessa rotina e desse cimento comum. Podendo ver que há alguém que nós somos muito diferente do que gostamos de acreditar que realmente somos. Ainda que por um momento me encontrasse comigo mesma e ver que há muito de mim que eu ainda não pude acessar, que há muito de mim que eu não conhecia e que há muita beleza em mim mesma que eu jamais tinha notado em qualquer outro momento em minha vida. Então, assim, eu não estou querendo falar que não existem riscos, eu não estou querendo falar que não existem problemas. O forte é reforçar que esses problemas dependem de circunstâncias daquele tripé e a gente tem que bater nisso. É o 7, e ela depende da droga também, se houver alteração ou coisa do tipo. Então, a ideia é justamente falar de redução de danos, é trabalhar o 7, permitindo que o menor dano possível da droga ocorra. E, ao contrário, os benefícios desse consumo sejam realizados, sejam tornados efetivos. Tá, eu vou tentar fechar rapidinho, já passou meu tempo, mas eu vou tentar dar um fechamento aqui, tá? The non-tanning drop dead. Eu vou falar a partir de uma frase do Montenegro que ele falava drop out. Ligue-se, sintonize-se, caia fora. Né? Só que o risco com a alteração do mercado negro, por conta da política proibicionista, que persegue essa contracultura, persegue essas pessoas que desafiam o status quo, é justamente por conta dessas alterações não saber o que está usando e ter uma overdose. Então, a proibição não regula a saúde, a proibição não regula nada. Ela larga, ela abandona, né, a pessoa, não cuida, ou aprisiona. Eu vou pular, porque a gente já falou um pouco do Denimome, da diferença da questão do Denimome e do LSD. Eu acho que o senhor falou também do DOM, eu não escutei. Mas, por exemplo, as pessoas que tomavam DOM, DOI, esses grupos de metilfetamina, né? E esse grupo demora, muitas vezes, de 2 a 4 horas para fazer efeito. Então a pessoa tomava achando que era LSD e aí não fazia efeito, não bateu. Aí eu vou e tomo mais. Por quê? Não bateu. Né? Não bateu, ele LSD não bateu. Alguém lambeu antes, tirou o princípio ativo e tudo mais. E aí a pessoa chegava numa dose altíssima, porque não bateu. Só que o efeito dessas substâncias, algumas delas, chega a 30 horas consecutivas de trip, numa overdose. Então vocês imaginem um risco de suicídio, um risco de estados complicadíssimos de saúde. Por quê? É por causa da droga? Não. É por causa de uma política pública que a gente tem. Pode passar. Só para vocês terem uma ideia de quão ineficiente é o proibicionismo, nós temos 80 novas substâncias identificadas na Europa só em 2003. O Brasil consegue, no máximo, proibir 10 substâncias em 2 anos, 5 anos. Agora a gente proibiu um pouquinho mais. Mas se a gente for lembrar, quando é que a gente proibiu 80 substâncias? Ah, talvez ao longo de... quanto? 614 anos? Talvez a gente consiga chegar a esse número, né? Então, o número de substâncias sintéticas produzidas, ele supera a capacidade legislativa da gente proibir. Então, isso é um ciclo vicioso. Só que volta aqui que acontece. O usuário que está lá na ponta usando aquela substância, muitas vezes bem intencionado, pensando no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento espiritual, ele é exposto a uma série de drogas que não tiveram nenhuma pesquisa. Então, enquanto o LSD tinha uma margem de segurança, enquanto as substâncias naturais têm milênios de uso, que a gente pode ressaltar de segurança, essas substâncias novas não têm nenhuma margem, não têm pesquisa. Então, a gente está colocando efetivamente os nossos jovens em risco. A gente está colocando... Eu culpo a política proibicionista nesse sentido, sim. A política de proibição das drogas está matando pessoas. E não é brincadeira. Não é brincadeira. Aqui foi uma diferençazinha que ele perguntou, vou passar rápido, tá? Entre o LSD-25 e o N-Bom. Então, qual é a característica? O N-Bom tem um gosto muito amargo. O LSD não tem gosto. Só que o LSD é colocado em papéis, nos blotters. Então ele tem gosto levemente metalizado. Mas o N-Bom, além de ser muito amargo, ele deixa normalmente a língua dormente, dá uma dormência na boca. E aí você depois, a partir disso, o usuário já pode ter consciência de que consumiu uma outra substância que não o LSD. Primeiro ponto, não é só o minimal que é amargo, tá? Muitas dessas, dessas anfetaminas psicodélicas também o são. A gente tem testes, como já foi dito, né, o pessoal do Beraldo, o Daniel já falaram sobre isso, eu não lembro também, acho que também o Thiago. Alguns tipos de test kits, né, que são, podem ser utilizados, por exemplo, o LSD em luz negra ou ultravioleta, ele brilha, quando o animal não brilha. Alguns tipos de teste que deixam o LSD púrpura ou violeta, o animal não tem reação. As reações negativas, efeitos negativos, a gente vê que são semelhantes, mas o N-Bomb causa dormência periférica, que eu acho que também teve naquele relato que foi dito, né, dormência periférica. O morte para LSD, nenhuma. No N25 e N-Bomb, que é um dos N-Bomb, tem algumas documentadas. Tá? Pode passar. Então, assim, vou passar a palavra e as minhas palavras finais são essas. Assim. Eu acho que não basta a gente ficar no Brasil apenas focado no caso da maconha pensando na sua legalização. Isso é fundamental, até porque a maconha tem número de usuários e muitas vezes, como o Renato vai poder falar muito melhor do que eu, já está aí presente, né? Muitas vezes os usuários que são criminalizados não são aqueles de classe média, não são justamente aqueles que são pobres, que são negros, e então os danos dessa política de encarceramento é muito grande. No entanto, não basta a gente legalizar a maconha e ver 50 substâncias psicodélicas sendo proibidas. Não basta. Assim, isso vai ser realmente, a gente não pode enxugar gelo. A legalização, a regulamentação, eu realmente concordo com o pessoal da Law Enforcement Against Prohibitions, a gente está ali contra a proibição, que a legalização tem que ser de todas as drogas. A gente tem que regulamentar as drogas. Quanto mais perigosa, maior a necessidade de regulamentação. Então é isso, gente. Obrigado. Do proibicionismo, né? Que a gente tem uma proibição moderna, né, do século XIX, do século XX, que tem alguns fundamentos racionais, né, pseudo-racionais, necessidade controlada, né, os medicamentos, isso aí vem do nascimento do fortalecimento da indústria farmacêutica, da corporação médica, né, querendo ter o controle sobre, né, os medicamentos, sobre essa relação, da humanidade com essas substâncias. A gente tem um racismo muito claro, né? Aliás, o racismo entra no campo da irracionalidade, desculpa, estou na racionalidade primeiro. Mas a previsão moderna tem muito de irracional. Né? Você tem claramente no Brasil uma origem racista da produção da maconha, com a postura municipal da cidade do Rio de Janeiro, de 1830, que dizia que é proibido aos escravos e outras pessoas o grito do campo. Mas tem claramente uma origem racista da proibição do ópio nos Estados Unidos, né? A primeira lei proibindo o ópio nos Estados Unidos, no condado da Califórnia, no Rio do Norte. Dizia claramente que é proibido aos chineses fumar ópio, né? Quando as donas de casa brancas, anglo-saxãs e protestantes, né? O famoso Astro, né? Os principais consumidores de ópio nos Estados Unidos, a proibição foi para os chineses. Né? E eu acho que isso remete à história, vamos dizer assim, do proibicionismo antes da modernidade. Que aí eu acho que estava mais claramente associado às disputas culturais. Né? Nos enfrentamentos culturais, você criminaliza a cultura do outro. Continua tendo esse elemento e tinha antes. Né? E aí, só para trazer um pouco de polêmica, né? Eu gostei muito do trabalho do Henrique Carneiro, o Amores e Sonhos na Flora. Né? E ele tinha um debate muito interessante ali, que está em outros pesquisadores, especialmente antropólogos antes deles, né? Que é a ideia de que o primeiro registro proibicionista que nós conhecemos está nas primeiras páginas da Bíblia, da Torá, do Alcorão, né? Quando fala no livro do Gênesis. Porque, vamos prestar atenção ali, não sei se você já leu, né, exatamente a Bíblia mesmo, né? A gente fala muito que Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque comeram a maçã do pecado, não é isso? Tem nada disso na Bíblia, né? Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. Inclusive, a história é mais ou menos assim. Deus está andando pelo paraíso, pelo Jardim do Éden, procurando Adão. O que eu acho muito curioso aí, inclusive, isso prova que Deus não era onisciente ainda. Não tinha desenvolvido esse superpoder. Você estava procurando, eu não sabia. Ele estava procurando Adão. Adão, cadê você, Adão? Cadê você? Aí o Adão responde para ele: eu estou escondido. Mas por que tu estás escondido? É porque eu estou nu. Aí Deus fala: como tu sabes que estás nu? Então comestes do fruto que eu proibi, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. É uma alegoria muito interessante aqui na cena da cultura, da diferenciação dos seres humanos dos outros animais, até pelo fato de se vestir, né? E etc. Agora, o que é isso? Isso, segundo alguns antropólogos, é o conflito do judaísmo com o xamanismo. É o judaísmo nascendo e interditando uma forma religiosa anterior que estava em competição com eles. Porque o fruto do conhecimento do bem e do mal seria o cogumelo da manita, né, que estaria, inclusive, na origem das formas religiosas, né, das mais primordiais origens das formas religiosas, né, e que o judaísmo, como outra cultura, estava combatendo. Né. E é bastante interessante, porque isso mais fala, é o fruto do conhecimento, né? Parece uma antecipação em 6 mil anos da abertura das portas da percepção, não é isso? Né? Os judeus, implicitamente, estão reconhecendo o poder daquele fruto para gerar a humanidade. Né? A próprio nascimento, a alegoria do nascimento da humanidade está associada à utilização, né, de drogas alucinógenas, né, de substâncias que hoje serão proibidas, inclusive, por conta dessa tradição. Então, eu acho interessante, eu estou contando essa história só pela história, né? Apesar de eu achar bem legal. Né? Era interessante, porque eu acho que ela marca, né? É a origem da irracionalidade na proibição, que é a tentativa de criminalizar o diferente, de criminalizar o outro, né? De satanizar o outro. E no caso moderno, isso não tem a ver apenas com as diferenças culturais, mas também com as diferenças de classe. Porque quais são as drogas que são proibidas no primeiro momento? São os vícios deselegantes, são as drogas dos pobres, né? A relação do uso dessas substâncias, não exatamente com os efeitos delas, mas com quem está usando. Isso é racial, mas é também de classe. Isso é fundamental para a gente compreender por que há tanto interesse na manutenção dessa política. Tem economia na história? Acredito que tem, né? A pessoa fala, a indústria do algodão não quer maconha, quer maconha concorrente. Acredito que tem interesse. Eu até li um livro muito interessante chamado Capitalismo Gangster, que é de um professor de história nos Estados Unidos, na Inglaterra, um dos capítulos são os barões cruzados, em que ele analisa a atuação do Henry Ford e do Nelson Rockefeller na produção das drogas nos Estados Unidos no início do século XX. Né? E o interessante é que a gente, nesse texto, dá para a gente até ampliar o conceito do Fordismo. O Fordismo não é só a linha de produção, mas é a criação da vida operária, né? A regulamentação da vida dos trabalhadores, né? E a produção das drogas interessava no Henry Ford e no Rockefeller como instrumento disciplinador dos seus trabalhadores. Né? Mas não é só isso também. O capitalismo hoje ele produz apenas, né, o que se chamou classicamente de reserva industrial de mercado, né? Trabalhadores empregados para diminuir o valor do trabalho, etc. Ele produziu pessoas que não vão entrar, né, no sistema de trabalho formal, né, vão ter muitas dificuldades até com o formal. Né? E a política de guerra às drogas é extraordinária, porque ela vem permitindo o massacre dessa população, seja através da prisão ou da morte. Massacre. O garoto morre em tiroteio por conta do tráfico de drogas e ninguém vê isso como oporta, a gente vê isso como luta de classes. Pessoas vêm como luta do bem contra o mal, da lei contra o crime. Né? É uma operação biológica muito interessante. Né? Você transformar, talvez, o que exista hoje de mais violento, de mais cruel da luta de classes no planeta, em algo que é justificado pela defesa da saúde da população. Perverso, né? Cruel, perverso e absolutamente eficaz. Então, isso é, inclusive, acho que extremamente coerente com os relatórios, né, da última conferência da ONU que a gente recebeu, que indicaram, por exemplo, quais foram, né, os países do mundo que mais se opuseram a qualquer política, mudança na política de drogas, na última conferência. Né, foram os Estados Unidos, o Irã, Cuba e China. Esses quatro países são os quatro cavaleiros do apocalipse da política de drogas. Um país capitalista, né, extremamente desigual, que encarcera hoje mais de 2 milhões e meio de habitantes, né, de estadunidenses, que entre os negros encarcera 7,8% da população negra hoje no país. Vocês têm uma ideia? A África do Sul, no auge do apartheid, encarcerou 0,8% da população negra sul-africana. Os Estados Unidos hoje estão com 7,8% da sua população. Né? Países que, na minha opinião, não são socialistas, né, como a China, são capitalismos de Estado, né, países que... Bom, no caso, está fazendo balanço, né? Mas que usam a repressão política como instrumento de Estado e usaram as drogas. A última execução em Cuba foi em 1996, de um general do exército acusado de tráfico de drogas, que dizem as mais duras que estava, na verdade, em dissidência política e foi criminalizado pelo traficante. E o Irã, né? O Irã, os Estados Unidos, inclusive, romperam a relação revoluções diplomáticas em 1979, quando teve a Revolução Islâmica, menos os contatos entre os escritórios antidrogas dos dois países, que nunca tiveram relações rompidas. Então a gente vê ali capitalismo de Estado, capitalismo liberal, Estado religioso, fundamentalista, os quatro unidos na manutenção da política de drogas. Isso para mim não é economia, é política. É política. Não quero abrir mão de um instrumento eficaz de criminalização, um instrumento eficaz de transformação de luta política, de luta de classes, em luta do bem contra o mal. Obrigado pela atenção. Agradecer a última plenária do ano, aqui mesmo, para acabar o seminário. E na última plenária a gente decidiu o meu nome para vir representar. Bom, e aí eu acho que, como é uma fala de movimento, né, assim, para falar o que a gente tem feito, acho que é legal identificar da onde que eu parto, né, assim. Eu faço parte de um coletivo que é antiproibicionista e antimanicomial, chamado Cultura Verde. A gente começou atuando principalmente na Marcha da Maconha de Niterói. Sua primeira edição aconteceu em 2011 e dali para frente a gente começou a construir esse coletivo. Eu acho que eu queria ficar... Isso é muito estranho, tá dando... ficou meio estranho. Né? Eu acho que, bom, essa perspectiva antimanicomial, antiproibicionista, eu queria que vocês segurassem ela, suspensa um pouquinho, que eu vou querer voltar nela. E aí, da construção da Marcha da Maconha lá em Niterói, e aí mais recentemente agora também participo da construção da Marcha da Maconha aqui no Rio de Janeiro. Faço parte do bloco de carnaval Planta na Mente, que é um bloco que está na rua do carnaval sempre na quarta-feira de Oito Brasas, pedindo a liberalização da maconha. E, finalmente, né, da frente estadual Drogas e Direitos Humanos. Bom, apresentar para vocês a frente. Ela é. A frente ela é um espaço de articulação entre diversos coletivos e ativistas também independentes nesse espectro de drogas e direitos humanos. Assim. Eu gosto de pensar muito que ali dentro da frente a gente consegue convergir bastante três movimentos que já se constituíam antes da frente. Assim. Ela é uma frente, exatamente porque não é um coletivo, não é uma organização, é uma organização. Não é nada novo que está surgindo, é só uma articulação entre alguns movimentos que já existiam antes daquele encontro, que junta principalmente, para mim, os movimentos que já estavam na rua pedindo os direitos humanos, né, há bastante tempo, os movimentos que já estavam na rua pautados pela luta antimanicomial e os movimentos que estavam na rua pautados pelo antiproibicionismo, principalmente a construção da Marcha da Maconha. E aí, bom, eu acho que é muito legal a gente ter essa articulação, porque assim, a gente sempre pensou isso dentro do Cultura Verde, assim, né? Porque a gente defende que o antiproibicionismo e o antimanicomial tem alguma coisa a ver, assim. E aí eu acho que fundamentalmente, assim, o movimento antimanicomial está na rua pedindo espaço para a loucura, né? Ele quer que a loucura tome a cidade, ele quer que as ruas sejam palco da loucura, que ela tenha espaço para existir nessa nossa sociedade. E o que o antiproibicionismo faz é isso também, né? A gente está pedindo que a loucura possa existir também nas ruas e no espaço dessa nossa cidade. Assim. Sim, acho que, claro que não dá para falar isso em termos clínicos, né? Eu sou estudante de psicologia, mas acho que aqui, colocando isso politicamente, a gente não consegue diferenciar muito bem o que é uma alucinação por causa de uma droga do que é uma experiência alucinatória de um caso de esquizofrenia. Claro, clinicamente isso tem muita diferença, por favor, não me entendo errado. Mas a alucinação em si, o processo, a experiência de alucinar, não se difere muito. E aí, pegar até um gancho do que o senhor estava falando, de que assim, a proibição das drogas, ela sim, ela interessa a esse modelo de produção. Né? E aí eu acho que não só o modelo de produção material, mas também a produção subjetiva da nossa cultura. É, por exemplo, por que que o café ele é legalizado? Não só legalizado. Todo lugar que você vai, aqui no centro do Rio de Janeiro, você vai almoçar, na saída vai ter um bolinho de café na porta. Aquilo ali é um patrão pensando na produtividade do seu trabalhador. É interessante que depois do almoço ele tome um pouquinho de café para ele não ficar mais com sono. Aquela maré alcalina, né? Que se chama, que é o efeito fisiológico que dá logo depois de você comer. Vai te dar sono e você toma um cafezinho e pode retornar para o seu trabalho imediatamente, sem interferir na produção. É, o álcool, por exemplo, é muito mais vantagem, assim, pensando. Qual o lugar que o álcool ocupa na vida de um trabalhador? O cara vai trabalhar, ele é altamente explorado no trabalho dele, exigindo muito mais do que ele pode dar para ganhar uma merreca, a vida dele está uma merda, e aí ele vai chegar em casa no fim do dia e ele vai tomar um gole de cerveja, outra bebida que ele prefira, para relaxar, né? E aí, na minha concepção, né, o meu uso de maconha, eu faço uso de maconha e de outras drogas ilícitas também, é muito semelhante. Assim, eu gosto muito de chegar em casa, cansado do meu dia e fumar um beck. Assim. Só que tem uma diferença fundamental. O cara, quando ele bebe, ele não vai fazer a crítica ao que ele está fazendo, pelo que ele passou no dia. Ele vai simplesmente esquecer tudo que ele passou no dia. Essa é a função para ele ali. Enquanto a maconha, não. Naquele mesmo processo de relaxamento, vai vir a crítica do que aquela pessoa passou. Assim. Então, ela de fato, a proibição das drogas ela tem seu interesse ali na produção. E aí, da produção subjetiva, assim, que eu acho que essa é a que fica mais evidente para nós. Assim, que é a ideia de que nós temos que ter seres pensando parecido. A gente, vantagem para a gente, e aí eu estou falando a gente, Estado, né? É vantagem para a gente um controle que a gente tem pessoas que não estão pensando muito diferentes. E aí tenta-se, nessa modernidade, né? E aí até um pouco antes da modernidade, todo esse ataque e encarceramento da loucura. Que aí, lembrando Foucault, assim, não foi sempre assim, né? Algumas sociedades mais antigas, inclusive, tinham um espaço para a loucura naquela formação social ali, que era muitas vezes o pajé de uma tribo. Muitas vezes era um cara que estava rachando de esquizofrenia. Ele tinha várias visões alucinatórias, mas ele era o pajé e ele era a pessoa dotada de conhecimento ali dentro daquela organização social. Assim. Então, a loucura já teve outro espaço. E aí, vou falar um pouco da reforma. Assim. Acho que algumas pessoas já ouviram falar, mas é sempre bom a gente lembrar, porque isso não é senso comum, assim. Acho que não é todo mundo que sabe. Até 2001, quando a gente teve a Lei 10.216, que é a lei conhecida como a reforma psiquiátrica, as pessoas elas eram internadas em hospícios. Instituições totalitárias, com privação de liberdade, um suposto tratamento, assim, que na verdade não era um tratamento. Convido vocês a procurarem sobre o livro, acabou de lançar em 2013, O Holocausto Brasileiro, que conta um pouco da história do que era o hospício de Barbacena. Assim. E aí foi feito por uma jornalista do Cruzeiro na época. E assim, tem algumas imagens no livro que são bem impactantes. Assim. Acho que vale muito a pena para aparecer. E daí então essa reforma ela vem, né, assim, é um processo que dura inclusive mais de um século, através de alguns nomes. Poderia sair citando eles aqui, mas eu acho que não teria tanto tempo para parar nisso. Assim. Mas aí acho que é bom todo mundo conhecer o nome da Lise da Silva. Principalmente porque ela teve importância para a gente aqui na nossa cultura. Assim. Que a ideia de dar humanidade ao tratamento das pessoas que têm problemas com saúde mental. Bom, aí o que essa reforma ela vem para propor? ela propõe um palavrão, que as pessoas costumam usar como se fosse muito tranquilo das pessoas entenderem, que é a desinstitucionalização. Tipo, caramba, inconstitucionalissimamente. O que é isso? A gente não quer mais tirar as pessoas do lugar onde elas vivem e levar elas para um local onde elas sejam tratadas, e aí ali dentro elas vão ser asiladas, né? Elas não vão ter possibilidade de sair, enfim. O que a gente quer, depois da reforma, é que todo atendimento em saúde mental ele seja redistribuído para o território, através de alguns serviços que vão ser criados para isso. Acho que o principal dispositivo articulador, né? Acho que não o principal de importância, mas de onde partiria essa articulação, são os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, que também é um outro termo que está muito recorrente assim, quando a gente faz o debate, mas nem sempre está muito esclarecido. Mas eles juntos de diversos outros serviços. As residências terapêuticas, que são os lugares para onde as pessoas vão ser levadas, né? Assim, acho que é bom a gente lembrar. Tem pessoas que estão ali dentro daquelas instituições há tantos anos quanto possíveis para nem terem mais família. Assim. Não se tem mais. Chegaram ali, não se sabe como, estão ali desde lá, sabe-se quando, e agora elas têm que sair. Para onde que a gente vai levar elas? Né? Enfim, e aí se pensa toda uma rede. Só que aí de 2001 para cá, a gente tem um problema de opção política. Assim. Enquanto a desinstitucionalização foi feita muito rapidamente, e aí as instituições foram sendo fechadas e esvaziadas, toda essa rede de apoio, de atenção psicossocial que foi pensada, ela não é construída para atender toda a demanda necessária. Isso cria alguns problemas, assim, né? Acho que a luta antimanicomial, principalmente, ela está hoje ainda no momento de se reposicionar, e aí principalmente porque ficou muito marcado como se a luta fosse contra os hospícios. Enquanto que antimanicomial, nós somos manicomiais. Assim. E aí, bom, quando você pega a fila de um bandejão para comer, que tem mais 70 pessoas na sua frente que vão pegar um prato exatamente igual, vão servir as mesmas coisas, isso são práticas manicomiais. Quando você tem um cartão que todo trabalhador tem que bater no mesmo horário, veja, todos os trabalhadores têm que bater no mesmo horário o cartão. Isso é impossível, né? A parada física eles já não vão bater no mesmo horário. Vai dar uma diferença ali de um para outro. Então, da organização social que a gente tem hoje mesmo, acho que vai desdobrar, inclusive, nesse trânsito absurdo que a gente tem em horários de pico. Quer dizer, no janeiro isso já não é mais verdade, né? Mas em horários de lanche, né? Assim, porque a gente tem uma organização manicomial da nossa sociedade que determina que horário de trabalho é de 8 horas da manhã, 6 horas da tarde, enfim, não tem alguma flexibilidade para lidar com o que é a individualidade de cada um. Bom, e aí essa reforma ela vai acontecendo, e aí ela chega agora para a gente com um problema muito grande, assim, né? Que é a tal do aparecimento do crack, que o pessoal coloca como novidade, né? O crack chegando aqui já no final da primeira década dos anos 2000, mas na verdade o crack é uma substância que já está aí, é conhecida desde pelo menos a década de 90, nos Estados Unidos ela está lá. Assim. E aí eu acho que é legal a gente dar as características também farmacológicas do crack, porque isso também às vezes fica muito nebuloso no debate que é feito pela mídia. Assim. Como que é feito o processo de produção da cocaína? A cocaína ela chega em pasta base, né? Ela é transportada em pasta base, isso facilita muito o manuseio. Também são danos da proibição, essa produção da pasta base a partir da folha da coca, isso é reflexo da proibição, não existia antes. E aí, quando ela chega no destino, você pega substâncias químicas que são chamadas de precursores, e aí essas substâncias vão agir na pasta base e resultar a cocaína. E aí o que acontece é que o Estado totalmente impossibilitado de fazer a apreensão da entrada da droga, da pasta base, porque o Estado há muito já está conivente com os cartéis de drogas, ele começa a incidir sobre os precursores, sobre os grandes pedidos de precursores, e começa a dificultar o acesso aos precursores. Isso vai cada vez mais elevando o preço da cocaína, e uma solução possível é você trocar o precursor por um outro precursor mais barato. E aí, como produto, você tem o crack. E aí, veja, são duas substâncias que têm o mesmo princípio, mas quando você vai fazer tratar disso terapeuticamente, a via de administração ela faz totalmente a diferença do que é a relação da pessoa com a droga. Por exemplo, uma pessoa que fuma um baseado, ela está procurando uma onda totalmente diferente de uma pessoa que come um bolo de haxix. Princípio ativo é o mesmo, são até sensações similares, mas você tem, por exemplo, diferença no tempo que demora para a onda chegar, tempo que a onda fica, intensidade da onda. E aí a diferença entre cocaína e crack vai aparecendo. Mas são a mesma substância. E aí eu acho que é bem legal a gente colocar que a mesma substância está dada para classes diferentes. As pessoas que têm mais dinheiro, melhor condição, elas têm acesso à cocaína, e as pessoas que não têm vão chegar ao crack. O crack vai entrando no morro, enfim, elas vão chegar e procurar cocaína, o cara vai falar, não tem cocaína não, mas tem essa pedrinha aqui, ó. Você fuma desse jeito, vai dar uma onda parecida. E aí, de repente, a gente se vê em meio a uma epidemia. Aí, situar é nesse momento que a Frente Drogas e Direitos Humanos ela se articula. Com esse boom que também, de novo, acho que é bom manter suspenso esse termo epidemia, porque eu vou tentar desconstruir ele aqui com vocês. A resposta do Estado, que desde 2001 não dava uma religião. A academia, toda a ciência foi baseada nisso, e a política foi feita por homens brancos e ricos. Então agora isso, eu sou otimista nesse sentido de que isso em alguma medida está mudando. Em alguma medida a gente está conseguindo balançar, pelo menos do ponto de vista de gênero, que eu entendo um pouco melhor, está sendo balanceado. A gente está, então eu fiquei muito positivamente feliz de ver todas as mulheres aqui, porque nos debates canábicos a gente não tem essa quantidade de mulheres, então eu fico muito feliz de ver a quantidade de mulheres aqui, mais ou menos um terço desde a hora que eu cheguei, das pessoas que estão aqui são mulheres, e aí eu queria fazer um convite para as mulheres participarem mais, porque o outro pode falar pela gente, mas o ideal é que a gente fale pela gente. O uso de drogas, a experiência com drogas, é diferente para mulheres e homens. A forma como você tem essa experiência, principalmente psicodélicas que a gente estava falando hoje de tarde, batem de maneira muito diferente, e a proibição bate na gente de maneira muito diferente. A história da proibição da morfina e da cocaína, principalmente, tem direta ligação com o controle sexual feminino. Eu aposto que a proibição dos psicodélicos também tem esse caráter. Então, eu queria fazer esse convite para que as mulheres, apesar da falta de representatividade, a gente vê as portas tão fechadas, porque a gente não se vê ali, a gente acha que não é um lugar que a gente pode chegar, que a gente ocupe mesmo, que a gente comece a produzir a política e academicamente, experiencialmente, a questão das drogas em relação às mulheres. E pensando na interseccionalidade, eu queria falar mais uma palavrinha, que outra coisa muito positiva que aconteceu esse ano foi a interseccionalidade da marcha da maconha, da luta antiproibicionista, com outras questões, a questão dos psicodélicos, que veio muito forte através da ala de psicodélicos, e a questão das mulheres, que veio muito forte através da ala feminista. Para quem não sabe, a marcha da maconha foi feita em alas esse ano, e essa semana, agora, no fim do ano, está sendo muito sintomático. Esse espaço que a gente está tendo aqui agora é muito sintomático de um processo de luta que foi começado lá atrás, pelo Cinco, por outras pessoas, lá atrás, aqui no Rio e lá em outros lugares, que viram, né, como chave a maconha como um lugar para discussão. debate, a gente pôde estender e ver a interseccionalidade do debate da maconha com os psicodélicos, com outras drogas e com outras opressões, como a opressão das mulheres. Então, nesse sentido, eu queria fazer três convites. O primeiro convite é que a gente vai ter no sábado, às 1h20, a gente vai ter um encontro, tem um evento, se procurar lá. A gente marcou a princípio na Biblioteca Park, porque vai estar chovendo, mas é possível que a gente muda para o mundo para o ano. Que vai ter o primeiro encontro de mulheres antiproibicionistas, para discutir política, para discutir especificamente o proibicionismo em relação às mulheres, o antiproibicionismo das mulheres. Mas o mais importante é a gente entender o vastamente democrático, que a gente tem, permite a gente muito ainda para o lado mais conservador. E eu acho que a política de drogas, na essência, tem isso. É a maneira de fazer ditaduras disfarçadas, né? De dar um ar mais democrático, uma repressão de classes terrível. Porque esses caras são lá, a maconha é proibida para todo mundo, né? A cocaína é proibida para todo mundo. Mas você vai na PUC, quinta-feira, a turma vai fumar maconha no bar do Pires, que é em frente à saída lateral da PUC, na Marquês São Vicente. Eu já vi, ninguém me chamou. Eu já vi a polícia militar parar ali, descer do carro, para pedir para o garoto com baseado acesso, subir na calçada. Porque ele estava atrapalhando o trânsito. Eles não vão prender no bar do Pires, entendeu? Não vão, não tem a repressão com burguesia. Né? Até a classe média hoje, né? Nem propina mais paga do que o da prisão. Paga propina para a polícia só os membros, que ficou com medo de, daquele que é lá. Nem paga mais propina, né? Então, eu acho que a grande fundia, o livro que eu citei antes, O Capitalismo Gangster, ele faz uma relação entre liberalismo e as drogas. Ele fala, a primeira fase proibicionista nos Estados Unidos entra em declínio com o declínio do liberalismo e a ascensão da política do Roosevelt. Vai acabar com aquela política lá dele? Esqueci agora. No New Deal do Roosevelt. E que a política proibicionista ganha força de novo quando o liberalismo volta ao poder nos Estados Unidos, né? Volta a ser a política principal. Porque nesse livro ele trata o seguinte: as duas fases do liberalismo e do neoliberalismo são fases de extrema avanço da desigualdade social, né, nos Estados Unidos. Então, nesses dois momentos em que a desigualdade social aumenta, o Estado vai para o proibicionismo como estratégia de controle social. Isso explicaria a lei seca, né, e depois a guerra às drogas do Nixon. Entra ali, né, mesmo com uma coisa sendo proibida, certa militarização, a guerra às drogas, como nós conhecemos hoje, é um período Nixon para cá, né, com o retorno de uma ideia mais liberal. É a coisa que perguntaram sobre modelo, que muita coisa não tem tempo. Primeiro é o seguinte, acho que qualquer modelo de legalização é melhor do que a proibição. Eu não quero que exista só os atores da maconha, nem o deve da maconha, mas eu prefiro o capital explorando monopolisticamente, de maneira legal, do que o capital continuar explorando monopolisticamente, de maneira ilegal. Ou quem acha que o Beira-Mar é o dono do tráfico de drogas no Rio de Janeiro? Não é. Já são eles. É besteira que alguém pode falar sobre a política de drogas, se legalizar, vai entregar para a burguesia. Ah, meu filho, você acha que a burguesia não está no negócio só porque é proibido? Entendeu? Fala sério, né? Então já está na mão deles. É melhor que esteja de outra forma. Agora, o ideal para mim é que não esteja. Por quê? Porque a empresa capitalista, ela quer o lucro. Então, ela necessariamente vai atuar no sentido de ampliar o mercado e de reproduzir, né, novos consumidores. O fumante morre, a indústria do tabaco quer o garoto de 11 anos começando a fumar para poder substituir. Então, eu preferi que não existisse a neve da maconha, que não existisse, né, a Sousa Cruz, a cocaína, etc. Por causa disso, né, para que eu acho que o Estado deveria assumir a produção em larga escala. E com o princípio de ter prejuízo se o mercado encolher. Tem menos gente fumando maconha. É a Sousa Cruz que está vendendo maconha? Ela vai tentar convencer o garoto de 8 anos a fumar maconha. Agora, o Estado pode ser que não tente convencer, porque ele está interessado no lucro. Está atendendo uma demanda social sem dar, né? Então, por exemplo, no meu modelo ideal, a maconha pode ser autocultivada, pode ter as cooperativas, o pequeno comércio. Agora, a produção em larga escala, eu acho que deveria ser controlada pelo Estado, sem o objetivo do lucro. Inclusive, eu acho que a cerveja, o tabaco, deve ser tudo estatizado. Porque, aliás, vocês sabiam que o homem mais rico do Brasil é o presidente da UNED? O homem mais rico do Brasil, o Jorge Paulo Lima, né? Ele é o homem mais rico do Brasil, vende droga para a nossa população. Né? E as pessoas acham que as drogas são proibidas, não é incrível. Acho que eu vou parar por aqui, senão vai ficar muito tempo. Só chamar a atenção, só uma última coisa. Essa questão, né, da política, do manicômio, ela evidentemente sempre tem relacionado. Vamos lembrar que, por por exemplo, João Cândido, líder da Revolta da Chibata, foi parar no hospício dos alienados da Praia Vermelha, que hoje é o campus da UFRJ. Ele foi preso em prisões diferentes e a última detenção dele, antes dele ser liberto, foi ser colocado no hospício como louco. Muitos foram, né, colocados no hospício em função de questões políticas. Né? Da mesma maneira como muitas pessoas às vezes são presas, né, são condenadas penalmente por causa da sua loucura. Né? Eu acho que essa relação existe sim, né, entre uma coisa e outra, acho que sempre existiu. Esse livro, né, sobre o Barbacena é bem claro em relação a isso, né? É, empregada doméstica, engravidada pelo patrão, que vai parar no hospício. Né? Filhas. Hein? Filhas. Filhas que transaram sem ter casado. Tem, agora, tem coisas, né? Assim, assustadoras, né? As faculdades de medicina encomendando a morte do louco para ter um corpo para fazer a aula de anatomia. Né? E pelo que você vê ali no livro, fica implícito que são as principais faculdades de medicina do país. Essas que os alunos estupram, os alunos da Calorada, né? Compravam o cadáver do Barbacena, entendeu? Então é interessante para a gente ver como é que não é só uma questão localizada em Barbacena, né? Tinha toda uma relação da nossa sociedade que sustentava. Barbacena só era maior. Só era maior. Brasil, a gente ainda está engatinhando, né? Na verdade, o modelo médico ainda tem uma prevalência enorme no Brasil, então o psiquiatra pode fazer pesquisa. Mas ainda para as outras áreas é ainda mais difícil, mesmo para a psiquiatria é difícil. Então, a gente, além de ter poucos pesquisadores que interessem na temática, ainda tem uma série de burocracias de modo geral que as pessoas não conseguem fazer pesquisa de campo. Efetivamente, os comitês de ética barram as pesquisas. A gente tem pesquisas que o pesquisador foi fazer uma pesquisa sobre psilocibina, aí a Universidade Federal, inclusive, pediu um comitê de ética que tinha parecido na Polícia Federal. Aí a Polícia Federal respondeu o seguinte, demorou meses e meses para responder, respondeu o seguinte: olha, você pode ter um caminhão lotado de cogumelos desses aí, que a gente não vai fazer nada, porque o cogumelo não é proibido, né? É um ciclo princípio ativo. E só que mesmo assim, um ex-estudante terminou o mestrado dele, a dissertação, não, o comitê de ética não aprovou. Então ele não pode publicar isso em lugar nenhum. Então, assim, é muito complicado. Assim, tem pessoas que têm me pedido agora, inclusive, um parecer, que é um risco enorme, para falar que os psicodélicos são seguros para pesquisa, por exemplo, né? Em outras áreas, como arte, doutorado em arte, já pediram, assim. É claro que a gente vai ter que se arriscar um pouco, né? Vai ter que se arriscar um pouco, porque tem que acontecer a pesquisa, não dá? Agora, eu acho que é uma falta de apoio ainda. O Conselho Federal de Psicologia, por exemplo, ainda não entrou no debate, né? Ele entrou no debate com o Instituto Branco recentemente, mas a gente vai ter que começar a mobilizar, mover os ares, ventilar essas questões para poder trazer também para essa discussão, porque senão vai chegar no Brasil isso simplesmente com o modelo psiquiátrico. E essas discussões todas que a gente está tendo nessa mesa, esses assuntos que ventilam, que circulam, que se interagem, vão ser abandonados, né? Então, esse simplesmente pode ser que chegue como simplesmente uma medicação que vai ser dada ali e pronto. E não é essa a discussão. Então, a discussão envolve discussão política, envolve discussão de gênero, envolve uma série de discussões, a luta de manicomial, que a gente não pode se culpar. Então, acho que a gente precisa avançar muito nesse debate. Aí, eu só queria dar um ponto de vista de modo político de droga, mas até que o Renato Cinco está comentando. Assim, eu acho que a questão dos psicodélicos, ela é também estratégica, assim como a maconha, e a gente não pode deixar de ver isso. Por quê? Os psicodélicos, eles têm o menor potencial de dependência entre todas as drogas, inclusive que é a maconha. Potencial pelo menos duas vezes menor, por exemplo, entre os cogumelos, como psilocibina, que é proibida. A gente tem hoje uso medicinal, uso psicológico, psicoterapêutico dessas substâncias. Então, a gente tem uma série de estratégias possíveis, inclusive chamando para o debate político esse público que está nas redes, que está nos grandes festivais. É um público muito grande. Assim, é um público que pode fazer a diferença. Então, eu acho que o debate sobre a legalização dos psicodélicos para uso medicinal, psicológico e mesmo recreativo, ele é um debate, assim, urgente. Né? Tem gente morrendo por conta disso. Acho que é um debate urgente e tem que ser também tomado como uma estratégia também, assim, junto com a maconha, principalmente. O da cocaína realmente é mais difícil, mas eu acho que a gente não pode se furtar por conta dessa dificuldade. A gente vai ter que enfrentar essa questão porque também tem gente que está com a cocaína hoje, a alteração é menor, né? Então, assim, se a cocaína já tem um potencial de dependência alto, se já tem uma série de danos à saúde, a proibição não melhora essa situação, a proibição piora essa situação. Então, eu acho que a gente tem que pensar estratégias. Eu acho que isso não foi pensado ainda, não há um movimento social, não há um movimento de pesquisa ainda que tem ainda debatido com a gente. A gente tem que debater. Tem que debater. Estrategicamente eu concordo com o Ciro. Realmente a luta prioritária não vai ser essa. Mas a gente tem que avançar. Tá? Só... Bom, eu lembrei quando o Ciro estava falando com. Nunca lembro o nome desse cara, um pensador de direita, né? Que ele coloca bastante a proibição como a utopia do liberalismo. A não regulação mesmo do Estado naquele mercado. O mercado negro como a utopia. Conflito. Isso, filho. Muito obrigado. Enfim, era só para contar. Eu achei muito interessante como em algumas falas voltaram várias vezes essa questão da ditadura. Assim, né? Eu acho que não só se a gente for pegar, e ali eu vim lá da psicologia, eu gosto muito do Foucault, se a gente for pegar ele, a questão da ditadura, ela em si, né, ela é um Estado totalitário. E as instituições são instituições totalitárias. Então, fundamentos iguais, inclusive na história do Foucault, ele vai começar analisando as próprias instituições militares, para depois fazer o paralelo com o que isso é da loucura. Assim. E aí também tem outro termo ali que é muito bom, que saiu no meio dessas falas, que é o do preso político, né? Que eu acho que é muito legal a gente falar. Assim. Acho que vocês saberem que eu penso sobre todo o preso, né? O preso político, né? Para mim está muito claro, mas assim, acho que eles são, acho que... Desculpa contar, só para terminar, não é só porque eu vou ter que sair correndo, assim, teve um problema de saúde da minha tia, teve um infarto agora, eu estou correndo para lá. Recebi a mensagem agora, então só para justificar, desculpa te contar, é só para... E aí, bom, essa história do preço político, porque a loucura em si ela carrega, e aí fazendo paralelo com o que é o preço que a gente entende como preço político, ou da ditadura, né? Aquele preço político, que a loucura em si ela carrega a revolução. Né? A loucura, quando ela aparece na cidade, ela aparece para ter uma cultura. Assim. Porque aí, se a gente está falando de ditadura, acho que é legal a gente não se tratar ao debate de que existe uma ditadura em curso, que é a ditadura da razão. Assim. Acho que todos nós temos que estar racionais a todo momento. Assim. E a loucura, ela vai de encontro a isso. Assim. Ela diz, não, eu não vou estar 100% com razão. E aí a outra pergunta, que era sobre a reforma psiquiátrica e a descriminalização. Assim. Acho que na minha fala eu tinha colocado um pouco isso, o quanto eu acho que são lutas que em fundamento dizem muito da mesma coisa. Assim. De quando exatamente vai ser a ditadura da razão que está colocada. Mas eu acho que, pontualmente, a descriminalização das drogas, para a saúde mental, eu vejo de imediato duas coisas que a gente conseguiria avançar bastante. Assim. Uma é que hoje a gente tem um problema muito difícil nos serviços de saúde, quando você vai atender um paciente que faz uso de drogas ilícitas, o abuso de droga, que é o que leva aquela pessoa até o serviço, né, procurar ajuda, é exatamente o que leva aquela pessoa para fora do serviço. Ela não pode fazer o uso da droga dentro do serviço. É uma droga ilegal, se os médicos ali forem conivantes com isso, enfim, tem toda uma complicação legal que está colocada nisso. Que o Fernando até apresentou na fala dele, são as salas de uso, né, assim, salas de uso seguras. Eu acho que com a criminalização a gente conseguiria avançar no sentido de possibilitar que não mais as pessoas que vão até um local pedindo ajuda por uso de drogas tendo que se afastar daquele local para fazer uso de drogas. Muito melhor que ela faça uso de drogas aqui com a gente que o próprio uso de drogas seja disparado ao terapêutico no projeto da pessoa. Acho que tinha outra coisa.